mordida dói na vida real. A intenção faz o gesto. Todo dia se parece, mas nenhum é igual. Hoje dei volta no tempo, feito um bom filho, a casa entorna. Sorriso cura a vida real. Para me leve diverso, tá na cara e no avesso esse seu jeito normal.